Ana, já foi inicial para o Chivex Ana? Firmo, é post-ataque, gol no 260. Para ataque, 260. Azul 4160, aliás, 4160 está 10 milhas de duna, está autorizado o localizador? Afirmativo, prosseguindo para 2010, reportando estabilizado o ILS em glide, azul 4160. Chama estabilizado no ILS em glide, ou 4160. Tá, 3895 para autorização de tráfego, nível 380 para Guarulhos. Muito boa tarde. Bom dia. 380 Guarulhos, bom dia. Confirme o gate, tá 3895? Gate 1. Gente, aguarde cópia. Guardando para cópia, é o 3895. Meu Bravo X-Ray Foxtrot. No local, corredor forte até 20 milhas, aguarde cópia. Bravo X-Ray Foxtrot. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, deslocada 1200 metros, com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5551. Tá 3895, tudo para Guarulhos, nível de voo 380, pela Upper Whisky 50. Decolando a pista 1-0, deslocada 1200 metros da cabeceira. Da Eldiner é a subida. 5551 no transponder e 10935 controle. Então 3895 correto, reporte pronto para o pushback e acionamento portão 01. Gente, para o posicionamento no 01, já está pronto, está 3895. Autorizado, reporte táxi, então 3895. Gente, reporte táxi, 3895. Vai no táxi com 1260, está com 76 borda, autonomia de 3h27, alterna Fortaleza. Com a cabeceira deslocada, 1200 metros, 106. Checa o trem. Baixar a travada. Jet Alpha Delta 2862, gol no 260, quanto espera, chamará. X-Ray Foxtrot, é pronto, cópia. Cabo X-Ray Foxtrot, autorizado, voo local, mil pés, corredor. 20 milhas de Salvador, 20 milhas de Salvador, decola da pista 17 com curva esquerda, corredor forte, 1000 pés, frequência do controle 119.35, transponder padrão 0120. Confirmando o controle 119.35 e a torre 118.62. Bravo, X-ray Foxtrot, correto, no pátio da Bata. 2 a bordo para assinamento táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo. Gol 1260, Ponte Pedra da Delta. Gol 260, autorizado a alinhar e manter cabeceira deslocada em 1200 metros. Autorizado a manter na cabeceira deslocada em 1200 metros, gol 1260. Azul 4106, seu solo foi aos 29, direita 121.9. 219, azul 4106. Bravo XA Foxtrot, 2 a bordo, pata bata, livre acionamento, reporta. Fulano 260, autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus com 12 nós. Mas olha qual é a pista no zero, gol no 260. Tá 3895, né? Nós próximo para a início do TAC. Nós temos o POB de 61, alternando o Galeão com 4 anos. 3895, autorizado o TAC da direita via Índia e Alfa. Mantenha a posição antes da Taxway Delta. Índia e Alfa, mantenha a posição antes da Delta, tá 3196. Salve, Salvador, azul 4106. Azul 4106. autorizado táxi via Alfa, primeira à esquerda, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, Alfa, Kilo, o pátio 3 vai reportar para ingresso no pátio principal. Controle, bom dia, Gono 260. 260. Bom dia, contato radar na decolagem, seu voo 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, Gono 260. Delta, prossiga para tu, hein? Gente, como é que Delta sendo giro de motor? Reporte no corte. Tá 3895, autorizado o ingresso para o seu Delta, mantém a posição na Delta, chame a torre 118 para sinal 62. Vai ingressar à esquerda na Delta, 118-62 com a torre na 3196. Solo Salvador, solo Salvador, segurança. Está ingressando na Delta, pronto de decolagem da 1-0 deslocada. Posso, bom dia. 3 bom dia, livre alinhar e decolar, captura deslocada em 1200 metros. Ajuste no 015, vento 170 graus com 10 nós. Assistente, autorizado alinhar e decolar na pista 1-0 deslocada, está 3-8-9. Tá, firmo. Solo Salvador Azul 4106, próxima entrada do pátio principal. Azul 4106, ingresso no pátio principal, portão 08. Portão 08, Azul 4106, livre. Oscar Juliette, Prato 4. VH. Autorizado Ilhéus, nível 100, via Golf 677, decola da pista 17 com curva direita, subida coral. Frequência do controle 119.35, transponda 0271. Juliette, correto, no pátio 5, confirma o DLB? 02. 02, para acionamento, táxi e decolagem, torre 118-612, bom voo, Oscar, Oscar Juliette. Poderia a possibilidade de nos autorizar direto da Elda, presente? Direto da Elda, autorizado. Direto da Elda, 3895. O Bravo X-Ray Fox Hot, poderia realizar um teste no equipamento? Afirma. Seguro. Papatango Lima, Kilo Zulu, para Arari. guarde cópia 070. Confirme o pátio e a pista que decola. Obrigado, Mari. Desça para 3.000 pés ou 1.015 no ajuste. A cabeceira deslocada aos primeiros 1.200 metros e LSX-ray sem glide. Azul 4060. Eita, sente da restrição de pista, desce para 3.000, identificou. Coordenar o Serra Vitor 369 ou 366 para final do Renato. Copiado, após ETAP será autorizado 4060. No aguardo, descendo para 3.000. 777, ponto seguro, 320, aguarde cópia, confirme o gate. Tá no 04. Confirme a radial ideal de saída, até quantas milhas afasta de Salvador? Radial é a 008 e 8 milhas de Salvador. Gente, 008 a radial, 108 milhas de Salvador, aguarde cópia. Galeão 360, aguarde cópia, portão 02. Manda no contra na escuta, 3191. Que o Zulu confirme o horário da CHG. Não, pra que horas é o plano? Gente, nível 070. posso tomar os seus alertas para o saque? Oscar, Oscar, Juliette, Libre Táxi, reporte para o ingresso pista no 7. Coordenação com o centro, aguarde cópia, gol no 777. Quilo Zulu, pronto, cópia. Patango Lima, Quilo Zulu, autorizado, Salvador, Serra Delta Lima, hotel, nível 070, decola da pista 17 com curva esquerda, subida Lotar. Frequência do controle 119.35, transponder 5533. Quilo Zulu correto no pátio 5, confirma o TOB. Acionamento, táxi e decolagem, torre 118.612, Lima, Quilo Zulu. Uno 777, copia? Copia. Uno 777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.35, transponder 5556. Oscar, Oscar, Juliette, decola de Salvador, 47, controle 109.35, bom voo. central do colete. Lembra que o Zulu mantém a posição, táxi papá, já tem um tráfego autorizado a alinhar na 17. Vai que tem Foxtrot, pronto. Sumo, portão 02, reporte pronto para o push, estacionamento. Vai reportar. A 10, aguardando para o cruzamento do campo, tem um Embraer 195 na aproximação. Dado 4060, completo a aeronave chamando Torre 118-6. Torre 118-6, obrigado. Bom, no 777, autorizado, reporte táxi. Reportar. 210, 40. Salvador Azul 4060. 4060, continua a aproximação, aguardando instruções, informa cabeceira deslocada em 1200 metros. Cabeceira 10 deslocada em 1200 metros, ajuste no 0, 15. Baixada travada? Baixada travada. Continua a aproximação, tráfego já avistado, aguardando instruções. Na escuta, aguardando instruções, 4060. Lima Kilo Zulu, informa o vento de 140 graus com 09 nós. Haveria condições de decolar a 35? Quase coordenação. Avenida informe, prossiga para 2.000 pés com 1.015 no ajuste. 2.000 pés com 1.095, bravo uniforme. O vento da 10, evite o cruzamento do... Eixo da 0028, tem um Embraer 195 da Azul na aproximação. Bravo XR Foxtrot, copiou? Copiei, Bravo XR Foxtrot. Mantenha a perna contra o vento da 10, evite a aproximação do eixo da 0028, tem um Embraer 195 da Azul aproximando. Paciente, tá mantendo a perna contra o vento da 10028, Bravo XR Foxtrot. Azul 4060, livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada.